esquecer que você já foi meu. Eu quero de você me libertar, mas não consigo imaginar alguém deitado em seu lugar, tentando dar amor a quem é de você e mais ninguém. Só você. Meu coração vibrando chama por você. Você, por mais que eu tento, não posso evitar. Mas quando eu saio pra esquecer, eu vejo sempre seu olhar em cada rosto sem querer.